confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life. Aqui o espaço onde os motes são desmascarar os dogmas, fazer desabafo sobre a real necessidade das coisas e, obviamente, fazendo isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível. A gente quer acabar com o que tenta nos empurrar goela abaixo, essas coisinhas nhenhenhê. E é o seguinte, o tema dessa semana é dança. Dança. Pronto, já falamos qual é o tema, certo. Tá? Porque ou academia de dança, dançarinos, essas coisas todas, tudo que envolva o ato de balançar o rabo. Por quê? Nós já vamos assumindo logo de cara aqui que o tema é esse e tal, e será a chamada segunda arte. Porque antes o que a gente fazia? A gente ficava aqui com toda uma embromação, falando o texto, blá blá blá, só no final a gente anunciar qual era o tema, né? Sim. Assim, na abertura. Daqui pra frente vai ser... A gente já fala logo de cara, até porque a gente já bota lá no Facebook qual vai ser o tema. Pra que fazer suspense se a pessoa já sabe? A gente já falou a merda que é. Verdade, mas, somos idiotas. Exatamente, é pura idiotice da gente. Mas o motivo de também a gente já começar a meter o pé na porta aí das academias de dança é que hoje nós teremos um convidado para o debate. Um convidado. E não é um convidado qualquer. Não. É uma pessoa envolvida no meio da dança. Até o pescoço. Até o pescoço, até as tamancas que ele usa, ele é envolvido. E se você acha que a dança levaria apenas uma bailarina do latino para a cama com ele, não. A dança pode levar a pessoa para lugares mais distantes. Exatamente. E a dança levou esse rapaz com quem a gente vai falar hoje. O Latin Lover. Exatamente. Levou ele para a Suíça, vejam vocês. O cara está na Suíça. O nosso convidado fala da Suíça. Estamos falando com Wilson Mendonça, que dentre outras coisas, ele é professor de Zumba. E ele vai explicar que diabo é a Zumba. É uma garrafa? É Warriors, come on to play. É isso aí? O nome da porra da cachaça é Cachaça do Brasil. Que beleza. Importada pela Alemanha. Tá. E vendida aqui no mercado mais barato que tem na Suíça. Audi. É o Ricoh da Suíça? Não, é um supermercado alemão. Tem uma rede aqui de supermercado aqui na Suíça. E a garrafa de cachaça mais vagabunda custa R$60, bicho. Caralho, 60 pratas? Se eu falei, esse filho da puta fica tomando sempre cerveja lá no programa, eu vou encher o rabo de cachaça. Eu quero ver se vocês vão poder comer. Cada gole é 3 euros. Um limão, filho da puta, comprei 2 limões. Um limão Taiti. Custa R$3. Taiti. R$3 um limão? R$3 um limão. Cara, e eu joguei 6 fora hoje de manhã. Filho da puta. Tanta gente passando fome de limão aqui na Suíça e você jogando limões fora. E aí tem açúcar refinado, União? Ou é aquele açúcar de beterraba que parece um ralador de queijo? Ou de beterraba, ou de cana de açúcar, mas aquele pretinho do bom. Pretinho é sempre o melhor. Né? Horrível, cara. Aquele de Badabauê. O Wilson tá falando que o pretinho é sempre melhor porque tá fazendo sucesso nas pistas de dança da Europa, né, Alexandre? Exatamente. Ô, Walter, antes da gente analisar o Wilson enquanto professor de dança, Zumba, ele vai ter que explicar o que é Zumba. O que é Zumba? Não, daqui a pouco ele fala. É. Você, Walter, você tem que me falar os teus relatos com a dança. Porque eu já chego logo aqui falando, eu nunca dancei porra nenhuma. Não, eu acho que você já dançou sim, acho que você já passou com uma experiência parecida com a minha. A única coisa que eu dancei foi quadrilha na escola, festa junina. Eu também já Mentira, dancei. Eu fui o padre, então nem dancei. Eu não, padre dança, eu já fui o padre e dancei. Que porra de padre? Eu fui o padre da Igreja Universal da Pimenta do Reino de Deus. A minha lembrança de dança que eu tenho foi na escola. Tá. Festinha da escola. Sim. que eu era um panaca, como sou até hoje, sim, né? E tinha medo de... Acho que você já me contou uma história parecida. Eu tinha medo de tirar a menina pra dançar, e, como todo mundo na escola, né? Então, ficava os homens de um lado, as meninas do outro, aquela vitrolinha do Mickey tocando, girando, né? Tocando música lá. Até que um filho da puta te empurrava, você ia parar no meio da sala e você era obrigado a tirar alguém pra dançar. Ah, ia mesmo. Eu fiz mas isso. Mas não tinha uma vassoura? Aí ficava o imbecil dançando com a vassoura. Não, quando tava mais animado o negócio, quando o pessoal já tava dançando, aí rolava a vassoura. Você tava sozinho, você tava com a vassoura, você ia lá, entregava a vassoura e pegava o par de alguém pra dançar. E a menina que tava dançando com a gente, ela torcia pra alguém dar a vassoura logo pra gente, né? Pra ela se livrar da gente. Exatamente. O que aconteceu comigo, eu tava dançando com a menina e eu nunca estive tão próximo visto de uma mulher quanto eu estava naquela tarde com uma calça de moletom. Ah, que beleza, cara. O que aconteceu? Ereção ali na hora, quando a menina sentiu ela sendo cutucada... Teve uma rejeição naquele momento. Falou assim, me traga uma vassoura. Porque tem um espanador aqui. Tem um espanador aqui embaixo. Acho que essa foi a minha única experiência. Eu odiava ali, naquela galera dos anos 80, dos anos 90, que faziam aqueles passinhos também nos bailinhos, né? Aquela galera que virou moda hoje. Hoje? Hoje é moda. Você contrata pessoas... Pra fazer aquilo? Pra fazer... Nos bailes, nas festas dos anos 80? A galera que dançava no Chic Show, Musicália, Zimbabue. Então você contrata eles hoje pra dançar. Ah, é? Então eu vou dar uma dica, porque eu administro um grupo no Facebook, que é o grupo da galera da escola. E lá tem dois imbecis que eram os caras que dançavam pra caralho, assim, entendeu? Certo. Eu vou até falar o nome deles, porque eles não ouvem essa porra. Se ouvirem também, quero que eles se explodam. É o Rômulo e o Rogério. E esses caras só sabiam dançar na vida. Acho que a gente tinha 12, 13, eles já tinham 16, e eles eram semiletrados apenas, cara. Os caras burros pra cacete, mas sabiam dançar. Então esses caras pegavam todas as meninas. Mas cada um canaliza o seu tempo, pra aquilo que você quer desenvolver. O Wilson, por exemplo, é analfabeto. na mesma merda de universidade que o Alê, esse letrado que o senhor tem ao seu lado, eu fui pra mesma merda de universidade que ele. É mesmo, universidade paga. Não, não fala o nome. Não fala o nome. Muito bem paga. Muito bem paga. Daquelas que você passa na porta, identidade caiu. Tá matriculado. Aprovado. O diploma da faculdade já sai na hora. Então, eu tava falando desses caras aí que dançavam pra caralho e tal. E que você tá falando agora que existe esse revival. Que teoricamente, esses caras poderiam, de repente, fazer uma grana com isso, né? Porque não? Estão fazendo. Mas esses caras, por exemplo, o Rômulo que era o pé de valsa. Pé de valsa não, era o cara que manjava de todas as danças, pegava todas as garotas, inclusive se casou com uma amigaça minha, assim. Uhum. Encheu ela de filho, depois se separou. Como um bom casamento deve ser. Exatamente. Frente. O outro, que é o Rogério, que também se achava o pica da galáxia da dança, tá gordo, desgraçado, cara. Então, esse pessoal que se achava foda na escola, porque dançava pra caralho. Você olha hoje, eu que administro o grupo ali, que sou o deus deles, cara. Tá todo mundo fudido, gordo, desgraçado. As meninas usando aquelas chapinhas de R$29, manja. Tudo fudida, cara. Ainda bem, eu tô bem pra caralho. Ô Wilson, você que tem a nossa idade, você começou a se envolver com dança nessa época aí que o Alexandre tá falando, bailinhos na escola. A última vez que eu te vi aqui no Brasil, você até que tava em boa forma. Minha história com a dança começou quando eu tinha 10 anos. Primeiro naqueles bailes, não sei se o Alexandre ou vocês fizeram parte, mas eu como um bom afro descendente, tava em todos os bailinhos da vila, né? Comecei na vila lá na Piraporinha, Jardim das Flores, Guarapiranga. Esses lugares que tem nas letras das músicas do Racionais MCs, não é? Não. É pertinho da ponte, pertinho. Ainda não é da ponte pra cá, ou da ponte, não. É da ponte pra cá, mas é quase pra lá. Pertinho, é verdade. Pertinho da ponte. Tanto que íamos a pé, muitas vezes, quando saíamos pra esses bailinhos, voltávamos a pé de madrugada, 3, 4 da manhã. Tudo armado. E íamos, né? E demorava só que 2 horas, 3 horas a pé. Pertinho. Essas histórias, meu, essas são as melhores da minha vida, assim, quando eu comecei a dançar com 10, 11, 12 anos, nesses bailes da vila, né, onde você conhecia alguém ou sabia que tinha uma festa lá, você falava, ah, eu conheço fulano, E você entrava na casa das pessoas, bicho. Entrava na casa das pessoas, ia na cozinha, abria a geladeira, roubava brigadeiro, aqueles carne maluca, pão puma com atum. Aquelas coisas todas. Não sei, vocês também fizeram essas coisas, Alan? O cara tá na Europa hoje, comendo do bom e do melhor. E mal é, eu tô passou, comendo foie gras lá na Europa, lembrando que roubava sanduíche de atum. Mas beleza. E aí que você fazia? Aí você ia lá e dançava, você era dessa galera dos passinhos e tal, dançava pra cacete. Daí você já começou a pegar mulheres com 10 anos? Me explica isso aí. Não. Isso pra pegar mulher é por graça da minha beleza. Beleza. Estão rindo o quê, vocês dois? Com 10 anos comecei, mas eu não era assim, na minha família não tem nenhuma tradição de dança. A não ser a minha irmã, que fez balé por muitos anos. Nessa época, com 10, 11, 12 anos, ainda não era um talento. Não era um talento na dança, não. Mesmo porque não tem, na família não tem história de nem primo, nem tio, nem pai, nem ninguém que dançava. Mas naquela época eu gostava muito de dançar, saía sempre para dançar. E a febre mesmo da dança veio quando eu tinha uns 17 anos, sempre saía pra dançar, aquelas modinhas, primeiro veio, sei lá, tinha esses passinhos dos clubes das cidades e desses bailinhos blacks, e depois veio a moda do, sei lá, do samba, e você ia pra esses sambas e aprendia lá, tinha uma hora, antes de começar o samba, tinha essa uma hora de dança, você fazia essas aulinhas, já saía dançando, samba rock. Até eu começar a aprender um instrumento da minha classe, né, que é a classe da Piraporinha, um saxofone, no Conservatório Brooklyn, da ponte pra lá. Peraí, só atrapalhando você um pouquinho. Você toca saxofone tal como Kennedy? Que porra de Kennedy, caralho? Tomando seu cu. Eu sou o Charlie Parker, Sonny Rollins. Eu tô até vendo o Wilson tocando Kennedy. Não, então, mas através do saxofone e o gosto pela música, assim, eu descobri uma banda que era desse Guga Streutner, que ainda tá tocando em São Paulo, eu acho, e que era a primeira banda de fazer só jazz latino e por consequência, salsa. Isso salsa. Aí no final dos 80. E aí, por conta do latin jazz, dessa música instrumental, comecei a assistir o grupo. E nessas apresentações do grupo tinha o pessoal que dançava das escolas de dança de São Paulo. E aí que eu comecei a dançar salsa e aí eu vi que também, como o Alexandre já citou, é que facilita alguma... Comer alguém. Facilitou bem o trabalho do negócio. Você acha que a salsa é quase que uma vaselina? Ajuda a penetração? Que maravilha, ô Alexandre, anota aí, comprar um disco de salsa. Ah, pensei que era pra comprar salsa. Não é um talo de salsa. Bom, ouviu, você já pode aproveitar, você que é professor de zumba, né, confere. De salsa primeiro, né, foi quando eu comecei a dar aula de salsa. Mas você começou a dar aula na Alemanha, na Suíça, ou não? Não, começou não, em São Paulo. Aí em São Paulo mesmo, tá certo. Em São Paulo, aí no Clube Conexão Caribe, ali na Vila Madalena. Ah, muito bem. Em 2002. Ali foi onde eu conheci minha segunda mulher, né, a Úrsula, que é suíça, o Alexandre também conhece. Eu sou padrinho de casamento. Quantos casamentos no seu currículo? Estamos falando de dança ou de casamento? Tem muito, cara. Tem muito. Mas tudo bem, vamos pular e vamos pra dança. Então, e aí comecei em 2002 a dar aula de salsa, nesse bar Conexão Caribe, com a Companhia Conexão Caribe, dando aula, fazendo programas de televisão. Fui a um programa lá da Monique Evers, na época, que era um programa de madrugada. Uma sacanagem total. A cama com Monique Evers. Eu assisti esse programa e a Monique Evers tava louca pra dar pra você, cara. Mesmo, Alexandre. Louca pra dar pro Wilson. E esse filho da puta também. Ele viu as entradas você da Monique. Você comeu a Monique Evers, Wilson? Não. E hoje ela, se você não sabe, Wilson, você que está distante do Brasil há muitos anos, hoje ela está casada com uma moça, tá? O cara. É. Ô, Wilson, explique o que diabo é Zumba, porque eu vejo aí faixas e mais faixas nas academias, né? Falando que tem aula de Zumba, né, Alexandre, nas academias. Tem aplicativo pra celular, tem aquela parada que japonês gosta, que bota aquele tapete no chão e dança em cima. É mesmo? Tem tudo, tem camiseta, o que tem de tia gorda na periferia com camiseta, eu amo Zumba. Que porra que é Zumba? Não, então, isso aí surgiu também no final dos 90, na Colômbia. O criador é o Beto Pérez, e ele é um professor de dança, de aeróbica. Uma dessas aulas dele, ele esqueceu os CDs de aeróbica. E como latino, tinha alguns CDs no carro de salsa, merengue, cumbia, essas coisas. E falou, meu, esqueci meus CDs de aeróbica, vou dar aula com esses CDs aqui mesmo de música latina. Olha, e aí começou a ideia. No começo se chamava Rumba. 2001, ele se mudou para Miami, e lá encontrou mais dois Betos, também dois americanos, desocupado em Miami, Alberto, né? Os dois caras, que eram caras de marketing, mudaram o nome já para Zumba. Mais pronunciável do que o... Do que o R, esse R latino, né? Era mais difícil para eles. E aí mudou para Zumba e investiram muito em marketing, e aí virou essa bomba que é hoje. Nossa, quando você falou isso, eu lembrei daquele episódio dos Simpsons, que no Brasil primeiro, não sei se você assistiu, que a Marge vai numa escola de samba, aí abre e tá lá um professor latino. Sim. E ele fala que dá aula de lambada, dá aula de não sei o que lá, e a última dança que ele começou a lecionar é a penetrada. É aí... Literalmente aí que eu queria entrar. Você que tem essa pegada Latin Lover e tal, isso virou um estigma. Tem uma tatuagem, inclusive. Exatamente, na perna, Latin Lover. Não. O que você está falando? Uma tatuagem bacana. Não Latino é? Jazz. Ah, eu achei que fosse Latin Lover. A gente até recebeu alguns e-mails aqui contando as histórias das pessoas com a dança e tal. A gente nem ia ler e-mail nenhum, mas acabou entrando um aqui do Aldair Visotti. Eu vou ler o e-mail dele. Os demais que mandaram com suas experiências com dança, nos perdoem, mas não podemos deixar de lado. Se foderam, escreveram à toa, vocês são os imbecis. É, porque pensem em vocês. O Wilson está falando da Suíça conosco. Essa hora já é quase madrugada lá. Ele vai trabalhar amanhã cedo, dando aula de dança, inclusive, veja vocês. Vamos lá, o e-mail aqui veio do Aldair Visotti. E ele escreve o seguinte. Meu grande camarada Diego Moreno, que também ouve essa bagaça, conheceu a esposa dele em uma academia de dança de salão. Ambos assumem que não estavam com muita perspectiva no campo sexoafetivo. Não, um cara que já tem mais de 40 ali, entra numa escola de dança, ele já não tá com todas as perspectivas de vida, assim, frustradas? Não. Não. Sim, Wilson. Sim. Não. Agora... Falando sério, seus filhos das putas. Tá. Fala. Eu quero que você defenda, porque eu vou atacar. Essa, como disse esse nobre amigo aí que escreveu o e-mail. É. Essa, a dança, principalmente a dança 2, é um evento social onde as pessoas se encontram. Sim. E se interessam ou não, e transam ou não. Ué, Wilson, mas... O fato da pessoa dançar sozinho... Ah. Não é garantido que vai comer alguém. Lógico que é exibicionismo, Wilson. Você que é um puta exibicionista, cara, quando dança sozinho. Lógico que é. Ou a pessoa dança com outra ali, porque já tá querendo aquele approach maior ali, aquele lance mais sexual. Seja dancinha lenta, aquela da colada na testa. Ou no passinho. Seja o passinho, seja a lombada. Quando duas pessoas se aproximam ali, tem um intuito por trás daquilo. Agora, quando o cara quer sozinho, aí já é mais exibicionista, cara. É uma parada assim, não, olha aqui, olha como eu danço de outra volta, de outra volta. Exatamente, ó. Abre a Tony camisa. Maneiro, Tony Maneiro. Abre a camisa até o peito aqui, assim, olha só, eu danço pra caralho. É isso, cara. Tudo tem conotação sexual, Wilson. Mas deixa eu finalizar o e-mail do rapaz aqui. Então ele falou aqui que ambos assumem, né, que estavam com pouca perspectiva nesse campo aí. Porém, ele disse que os amigos dele falavam o seguinte, que eles não se julgavam atraentes o suficiente. Então eles entraram na academia, em primeiro lugar, para achar a alma gêmea. E em segundo, aprender samba rock e lambada. Agora, nessa ordem. Exatamente. Pra dar uma resumida aqui, o Aldair diz que o Diego, que é o amigo dele, olha só, a filha deles hoje tem 22 anos, foi produzida em uma apresentação de lambada que eles fizeram. Mas durante a apresentação... Olha aqui, ó. Não pensem vocês que foi nos camarins ou em algum lugar escondido. Eles fizeram sexo enquanto dançavam. E a Simone engravidou naquele coito em pé. Olha isso, é possível, Wilson? Eu acho que não é possível. Acontece alguma coisa? Não vamos acreditar nesse filho da puta. Já comemos muitas em cima, atrás, embaixo do palco. Mas não durante a apresentação, cara. Dançando, não. Será que não é a penetrada do Simpsons? Vamos falar sério ou não? Vamos. Momento Wikipedia agora da Academia Brasileira de Tretas aqui. Os senhores pesquisaram alguma coisa? Dessa vez nada. Ouvi isso, você como professor de dança deve saber algo que nem o Google conseguiu responder a gente. Em que momento da história o ser humano inventou a dança? Você saberia dizer? Se você não souber, ninguém mais vai saber. Não. Os primeiros relatos são da pré-história, com sons do pé, da mão, dessas pedras. Tacapes nas cabeças das mulheres. Quando os tacapes não funcionavam mais, começaram a balangar. A dança do acasalamento agora. Descendo na boquinha do tacapo. Isso conversou. Genial. Nunca mais vamos esquecer disso. Eu queria desmistificar aqui, achei que você não ia acertar, mas você acabou de dar uma aula sobre isso. Mas há relatos também de que a dança tenha surgido ali há uns 5.500 anos atrás, ali na África. Isso tem muito a ver com a malemolência africana, talvez, digamos assim. Na verdade, os relatos são de que a música surgiu na África nessa época e que, obviamente, se tem música, meu amigo, vem cá e vamos balangar, né? É. Né? Foi ali que a coisa... Talvez trepara. É, muito possivelmente. Uma característica interessante do Brasil é que o pessoal que fazia salsa, você pensa, é um cara já meio descolado, não sei o quê, mas muitos... Era gente travada mesmo, assim, como o Walter, assim, pessoal. E aí, vê nessa dança dois a chance de contactar uma pessoa do outro sexo. Tá vendo? É isso. Você tá acabando de chegar no ponto que a gente também pensa. Sim. Então, ou seja, a dança nada mais é que uma instituição pra isso. Não é só na dança, caralho. Vocês faziam essa porra de... Quantas pessoas vocês comeram só porque vocês estavam meio famosinhos? Zero. Wilson, 10 anos de podcast. Eu juro pela sua alma, zero, cara, zero. No máximo ganhamos alguma cerveja. É, no máximo. O cara casou 8 vezes. O cara casou 8 vezes, gente. 8 vezes. A inveja que a gente tem de você. Eu acho que você tem alguma coisa pra falar pra gente no que diz respeito a esse assunto. O lance da dança, ou essa coisa que eu queria contar, o normal é as pessoas irem aprender a dança para socializar-se, conhecer pessoas, mas nesses bares mais pegados, né, como a salsa, o merengue, a bachata, às vezes... O quê? A buchaca? Bachata, porra. Que porra que é bachata? Bachata é uma dessas danças latinas da... Vem da República Dominicana. Não, beleza. Quem quiser, procure no Google. É. Continue. Bachata. Tá chegando em São Paulo forte. Bachata, merengue. Eu acho que eu já peguei uma bachata há muitos anos atrás. Mas numa dessas saídas minhas em São Paulo, sempre eu saía de segunda a segunda. Né? Eu só tava ou trabalhando, ou estudando, fazendo curso técnico, ou universidade. Tava sempre saindo no outro dia... O trabalho que se foda, né? Dormia em frente ao computador. Claro, ou... igual hoje. Mas numa dessas saídas, numa segunda-feira, no Açúcar, tô lá, tava lá o Latin Lobby, como vocês dizem, mas um brasileirinho normal, 1,70m, bem apanhado, lá dançando, só salsinha, e aí, com o inglês já avançado, inglês. Isso é importante também, você tem que saber se comunicar. Vocês sabem se comunicar, mas não sabem dançar. Se você tem a comunicação mais o molejo, aí é tudo. Só o molejo na academia hoje. Não é nada. Numa dessas, me comunicando em inglês, lá, com uma americana. Sim. Nesse Bar Açúcar em São Paulo. Saí, e aí o negócio esquentou e ela não correu como correu de você, Walter. O negócio ficou em pé e ela sentou em cima. Foi seu approach. E aí, dali o negócio ficou. Foi esquentando. Saímos dali no meu Corsinha Você lembra de um Corsinha velho que eu tinha um verde? Eu acho que lembro, um Corsinha verde. Saindo ali. Quantos filhos não foram feitos naquele Corsa verde, hein? Vamos parar ali ali próximo ao Carrefour, ali, na Chácara Santo Antônio, ela morava num prédio ali atrás. Paramos numa dessas Subway, numa terça, segunda-feira de madrugada, de segunda pra terça, 2 horas. E aí o negócio começou a esquentar e uma salsa rolando de fundo. E vai, e vai, e vem. Daqui a pouco, uma das melhores surpresas da minha vida. Né? Está lá no que o. Ela tinha um pau. Começou os trabalhos. E na hora que eu fui fazer a minha parte de trabalho, o que tem lá? Uma surpresinha ali embaixo. Um piercing, bicho. Aquilo foi um. Foi tipo a cereja em cima do bolo. Mama, o piercing tava ali perto do clitóris, porque o clitóris é a campainha da alma. Tava como um sininho. Fantástico. Bom, você como brasileiro, ponte pra cá, não tanto, mas ponte pra cá, afrodescendente, filho do seu Vicente, da dona Vilma, das pessoas mais sensacionais que eu conheço. Diga pra gente, se a gente tivesse aí onde você está hoje, em St. Gallen, na Suíça, ou a gente, no cu do mundo do Brasil, se tivéssemos um mapa aqui na nossa frente e pudéssemos espetar aqueles pins de mulheres do mundo pegas por conta da dança, quantos filhos de nacionalidades diferentes você poderia ter, Wilson? A Maria tá escutando aqui, caralho. Pula a pergunta, pula. Tá bom, vai, vamos pros finalmente. Maria, um beijo, querida. Outro Maria. Eu conheci o Wilson na igreja. Eu conheci o Wilson na cadeia. Ô, Wilson, a gente falou. Você falou que deu aula de dança no Brasil, mas não falou o que você anda fazendo aí na Europa, aí na Suíça. Você continua lecionando? É como comer alguém ou não? Wilson, então a gente aproveita esse gancho, já que você é um professor de dança, inclusive aí na Europa, você sempre está em convenções, você organiza aí uns eventos gigantescos aí de salsa, merengue e zumba. Aproveita isso, além de falar o que você está fazendo aí, dá umas dicas para as pessoas que são canelas duras, igual a mim, igual o Walter, assim. Qual que é a parada? O que o cara tem que fazer para virar um pé de valsa igual você? Então, primeiro, para desmistificar essa coisa que o Alexandre falou aí no começo, eu não vim para aqui na Suíça, ô filho da puta. Por causa da dança, né? Você sabe por que eu vim parar aqui na Suíça. Eu vou falar. E tem tudo a ver com a dança. A Maria ainda tá aí do seu lado ouvindo? Sim. Onde foi que você conheceu a Úrsula? Por acaso. Por acaso foi na dança. Ah, por acaso foi na dança, você casou com ela, me chamou pra ser seu padrinho e foi morar na Suíça. Não, mas poderíamos ter vivido aí. Não, não, mas ok, dá sequência. Ok. Não, então, já, o negócio da fazia essa coisa já aí paralela no Brasil, né? A aula, mas trabalhava na agência de publicidade, como o senhor bem sabe. Sim. E dava algumas aulas de dança e trabalhava num grupo de dança chamado Conexão Caribe, de São Paulo. Depois, dando um tempo aí morando em São Paulo, 3 anos juntos, e resolvemos ir para a Suíça. Um lugar um pouquinho mais seguro do que aí São Paulo. Muito mais. Mas 100 mil vezes mais seguro. E aí, chegando aqui, no começo, o problema é que eu moro na parte alemã da Suíça, né? Aí tem que aprender a porra do alemão. Já tinha começado a aprender, já falava inglês, comecei a aprender o alemão em São Paulo. E chegando aqui, no começo, o primeiro curso que a gente fez aí nessa faculdade super renomada aí, né, Alexandre? Não é reconhecido aqui na Suíça, lógico. É óbvio. Uma faculdade que começa com Uni não é reconhecida em lugar nenhum. Tava tentando fazer me candidatar para um mestrado aqui, mas enquanto estudava, comecei a fazer dar umas aulas particulares de salsa aqui, que é o que eu já fazia em São Paulo. E comecei a dar essas aulas, imagina, começando a dar aula aqui, eu ganhava, por hora, R$300. Por hora? Beleza, hein? E umas encoxadas, gente. Cara, se eu ganhasse R$300 por hora, eu só ia trabalhar 3 horas e ia parar de trabalhar, nunca mais voltar. comecei na dança aqui, depois comecei o meu emprego numa escola de dança, quando o alemão já tava um pouquinho melhor. Comecei numa escola de dança, depois fui convidado pra um cara pra fazer eventos de salsa. Ufa, que susto. E o negócio cresceu, e logo depois arrumei um trabalho na imigração aqui. Na imigração aqui na cidade onde eu moro, em Sangá, né? Mas não parei com a dança, porque a dança, apesar de trabalhar aqui pro governo na Suíça, eu ganho muito mais por hora, né, dando aula do que trabalhando com o governo aqui em Suíça. Olha isso, cara. Olha. Isso é uma também inversão. No Brasil, a dança não é valorizada, é ridicularizada como assim. Eu vou dar aula de dança na Suíça, eu vou sair daqui agora, eu vou entrar numa academia de lambada e eu vou dar aula de dança nessa porra. E eu tenho uma prima que trabalha por hora também. Na Suíça, hein? Agora já são quase 10 anos que eu tô aqui na Suíça, não, mais de 10 anos que eu tô aqui na Suíça, e a Zumba, comecei a dar aula de Zumba 5 anos atrás. A Zumba aqui na Suíça, o negócio tá pegando aí no Brasil, mas a Zumba aqui na Suíça já tá acabando. Eu duas aulas, tô parando agora, acabei de ser promovido na imigração, na subchefe. Beleza. Pessoal que quiser entrar na Suíça já sabe, né? Deixando a dança, depois de 10 anos aqui na Suíça. Ô, Vício, se eu quiser entrar na Suíça, é contigo que eu tenho que falar? Se eu quiser morar por aí, fazer um sindicato do crime suíço, eu posso negociar com você? Não, eu vou dizer pra você que o pessoal dessa área que você trabalha, que trabalha atrás do desktop, tem conhecimento em inglês, tem chance. É mesmo? Aí, você moscando aqui, ô Walter. É, rapando o cu com a unha. É, cara. Mas tem que já chegar dançando, Walter. Aí, cara. Pariu, cara. Eu vou entrar na migração do Moonwalker. Pra finalizar aqui, dê dicas pra quem quer se dar bem, pra aquela pessoa que não quer só impressionar os demais ali. Ah, ou de repente é uma pessoa que é igual você, que apenas acumula sexo. Os fatores positivos. E a gente vai falar os negativos. Acho que isso é uma boa, pra finalizar, vai lá. Vai começar. Pra manter esse meu corpinho aqui, que os senhores bem conhecem... Puta que pariu. Não é só jiu-jitsu, não, que eu tô na faixa azul já. Mas é muita dança. Cada aula de zumba, queimadas 1000 calorias. Eu achei que você faz são 3 orgasmos. Nossa, isso é na salsa, mano. E nessas danças em casais, são mais ou menos 500 calorias perdidas. Puta. Além disso, se previne diabetes, síndrome de pânico, eu não acredito em nada disso. Depressão, câncer. Tudo isso é bom. Câncer também? Com a dança. Câncer no ímen. Câncer no ímen não vai mais existir. Pô, Wilson, para, cara. Que pataquada que é isso aí? Isso é mentira, cara. Não, não é mentira. Andar de bicicleta faz o mesmo efeito. Ó, andar de bicicleta queima caloria, evita o câncer no reto. E o melhor, você não precisa ficar dançando com uma baranga suada do lado. Porque tá aqui nesse glamour, o cara pega as gatas europeias e os cambau. Mas você tem que pegar, dançar do lado daquelas moças com de croque que não usa desodorante, cara. É porque fica parecendo que o cara é o foda, né, da dança. Procure os senhores que querem aprender a dançar. Seja lá qual for o intuito. Se é encontrar pessoas, fazer amigos, foder gente. procure mais como. Mas tem aí em São Paulo, mesmo em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, tem... Vamos botar um pior aqui, fala. Na esquina aí da sua casa, aí deve ter umas 2-3 escolas. Seja naquele fitness... Cara, namorado Walter tava numa, cara. pior que aqueles fitness de bairro, aqui também sempre tem. Tem Lambaxé, tem fitness Deus, axé. Odeio os nomes, cara. E que custa, quanto que custa? R$30, talvez, o mês, né? Ou naquele gourmet lá que vocês pagam, trouxas paulistanos, pagam... Quanto que custa aquela porra daquele fitness lá, Alexandre? R$3.000? Isso, R$2.000. O fitness mais caro aqui da Suíça, onde se custa talvez R$1.500. Mais caro da Suíça. E, da Suíça, né? Então procura, agora falando sério, procura uma academia próxima da sua casa, que você possa pagar. Não dá pra falar. Seja assim. Você da ponte pra cá ou da ponte pra lá, e seja lá qual é o intuito... Vale a pena começar. Gente, vai pro bar. O bar você vai encontrar pessoas. Detalhe, porque na academia você vai encontrar um bando de gente desgraçada de feio também. No bar você vai encontrar. Mas no bar, depois de 2 horas, as pessoas ficam bonitas. Fica pra cacete, bonito, você vai ficam legais. O papo é interessante, é sociável. Na academia a pessoa começa a suar que é um gambá velho, cara. Isso. Não é? Fica, e daí depois, você vai ter que acordar do lado daquela maldita, cara. Ou maldito. Maldito, vai saber? Eu nem vamos entrar nesse mérito, hein, Wilson? Ô, Wilson, cara, obrigado, cara. Eu sabe que eu morro de saudade de você. Você é um maldito que está morando aí na Suíça, mas vira e mexe, vem pra esse canto. Tenho saudades imensas de você. Você é o único professor de dança que eu conheço na vida. E não tem como te odiar, né, desgraçado? Prazer em falar com vocês. Por favor, Walter, para de viajar, seu viado. Coloca essa porra desse programa no ar na hora certa. Não. Eu, como quase suíço, tô esperando essa porra todo domingo. Essa porra desse programa vem na segunda, na terça ou no outro sábado, cara. Pois é, cara, nosso relógio é do Paraguai. E daí, e nós vamos fazer uma edição especial, Wilson. Se prepare. Para essas pessoas que ficam viajando e ficam postando suas fotos e achando que são fodões e deixam os trouxas dos seus sócios podcasters em breve. Não, né? Informe que eu quero mandar aí uns comentários. Ah, excelente. Wilson, um abraço para você, filha da puta. Um beijo na moreninha linda e um beijo na Maria. Obrigado vocês aí, um bom. Falou, meu brother, até mais. O Alexandre, e a banda desta semana? Você está se despedindo? Cara. Não, exatamente, já que estávamos nessa pegada latina e o cacete A4, cara. Olha só, em homenagem ao Wilson, nós... Nem Mato Grosso. Chegou até nossas mãos aqui a banda Viva Pés, olha só. Se vocês me perguntarem de onde eles são, eu não vou saber dizer, mas tá tudo em espanhol aqui. E eu tô achando que eles são de Trindade e Tobago, se abusar, cara.